Fecheiro 9, página 81. Moça! Chamou. Antonino tinha-se posto a andar para diante e para trás, enjaulado. Quando Milene finalmente apareceu, ainda de cabelos correndo água, para dar o exemplo concreto da pressa que o movia, atravessou o portão em grandes passadas, na direção das palmeiras, sem lhe dirigir a palavra. Antonino tinha entrado na viatura cinzenta, sem se virar, e ela tinha entrado no Clio, no outro lado da estrada. Mas enquanto a carrinha de Antonino já arrancava, o carro de Milene não se movia. Sem pressa, Milene continuava a instalar-se sem ligar a chave, a ajustar o assento como se o carro não fosse seu, a procurar alguma coisa sobre o tablier que lá não estivesse. E Antonino Mata, depois de esperar um tempo que por certo lhe parecera infinito, bradou: É, você aí, moça parada, você sabe mesmo guiar? A esse brado, ela tinha levantado a cabeça, mas nem mesmo assim rodava a chave da ignição. Então, ele, arrancando definitivamente, fez uma curva rápida e veio até junto do Clio, onde ela continuava a arrumar o que quer que fosse. Finalmente, à aproximação de Antonino, Milene tinha posto o carro em andamento. Já agora, o filho de Felícia Mata aproveitava para alguns esclarecimentos. Os carros roncavam. Diga-me lá, você vai à frente ou vai atrás? Perguntou-lhe ele, consultando pela 20ª vez o relógio. A viatura dela já a deslizar ao lado da carrinha. E por onde é que se passa? Pelas bombas, respondeu Milene, também muito alto, ainda a ajustar-se no assento. Depois toma-se a via rápida e vai-se até ao cruzamento das brisas. Ele não podia acreditar. Abanou a cabeça, surpreendido. Isso é uma grande volta. Se formos pelo bairro dos Espelhos, num instante estamos lá. E Antonino, apesar de tudo, um pouco mais confortado, pois afinal a moça parecia saber conduzir, sempre a gritar, recomendou-lhe que o seguisse e que prestasse atenção aos sinais. Mas depois retrocedeu. A pressa impedia-o de organizar os atos. Afinal, onde é que eu a vou entregar? Milene começou a explicar que poderia ser no cruzamento, perto do Hotel Miramar, mais precisamente na Estrada das Brisas, quilómetro 44. Disse rápido, para que a conversa terminasse rápido, como ele tanto queria. E também pelo facto de, naquele momento, ela própria conseguir ser rápida, rapidíssima. Mas ele ainda não se considerava suficientemente informado. Queria saber mais. E quem está lá para receber você? Você sabe? Alguém há de estar. A resposta era demasiado evasiva. Antonino, que já se encontrava de novo pronto para partir, voltou a sair da carrinha, tomado de paciência, dirigindo-se-lhe pausadamente, como se explicasse um assunto muito importante a uma pessoa muito estúpida, uma lição metódica, condensada, para se despachar. Esbracejando bastante junto do Clio, para ela entender o melhor possível, bradou: Está a ouvir-me? Sim, ela estava a ouvir. Está mesmo? Milene, a olhar para ele, a vê-lo muito bem, via-o a ele todo de preto e a sombra dele espalhada no chão. Metia medo. Sim, estava mesmo a ouvi-lo. Então é assim, moça. Vamos entender-nos. Eu estou aqui para ir entregá-la às pessoas da sua família, correto? E você está aí para não ir sozinha, correto? O que eu vou dizer, eu sei muito bem. Mas você, a pergunta que deve fazer a si mesma é se está ou não em estado de choque. E você está, correto? Então, uma pessoa em estado de choque tem de procurar a casa dos seus familiares. No seu caso, quando chegar junto deles, você diz-lhes simplesmente que a mãe deles morreu, sem você saber porquê. Que você só foi chamada para ir reconhecer a pessoa. Depois, como eles não estavam, você tratou de tudo sozinha e ficou nesse estado. E essa é a razão por que se foi abrigar na nossa casa. Compreende? De resto, você fica calada e pronto. Você não tem mais nada a explicar. Acho eu. Então, onde vou entregá-la? Era como se ele não tivesse falado. Milene, remexendo ainda no conteúdo do seu tablier, tinha respondido, no mesmo lugar, ao quilómetro 44. Não havia nada a fazer. Perante o inevitável, Antonino mostrava-se cheio de paciência. Impaciência paciente. Um fardo. O branco dos olhos dele tinha sumido debaixo das pálpebras. Ela tinha visto. Ele tinha-lhe virado as costas. Pois se é assim, siga-me, se faz favor. Vamos a direito. Sempre em frente, passando pelo bairro dos espelhos, para ser mais rápido. Então Antonino Mata virou de novo a carrinha na direção do nascente e ambas as viaturas entraram primeiro na estrada de asfalto roto, depois na estrada de terra batida e logo a massa rasteira da chapa de zinco surgiu por entre a nuvem de poeira que se levantava do rodado. E aí ele reparou que Milene fechava os vidros e abrandava a marcha. Aliás, fazia bem abrandar, pois, ao atravessarem o largo cinzento do bairro dos espelhos, a carrinha de Antonino seria interceptada por dois homens que saíam de uma espécie de portais. Um deles, com um amplo chapéu na cabeça, tipo sombrero mexicano, tinha-se posto em frente da carrinha a rir e aproximando-se demasiado de braços abertos, como se estivesse disposto a ser atropelado, interrompeu a corrida. Espera aí, diz-me cá, é verdade que vocês deixaram por lá o Janina Cantor com o teu irmão Gabriel? E o Janina deixou para sempre a escola secundária? Aquele encontro não constava do programa apressado do segundo filho de Felícia. Mas mesmo assim, Antonino parou para dizer que não podia conversar porque estava com muita pressa. Explicou que tinham encontrado a rapariga que ali vinha atrás, abrigada lá em casa. E naquele momento, precisamente, ia ele entregá-la à família. Os dois homens tinham-se posto a olhar na direção de Milene. Carrinha e Clio, parados, continuavam a trabalhar, fazendo girar, rento ao solo, pequenas espirais de poeira. A pressa de Antonino contrastava com a moleza daqueles dois homens que se lhe dirigiam. Os dois diante da carrinha, travando-a. Encontraste aquela mulher lá na tua casa? E vais entregá-la? Pois se eu fosse a ti não a entregava, não. E quem é ela? Antonino Mato tinha acelerado a explicação, dizendo que se tratava da neta de Dona Regina, a senhoria da fábrica, que por sinal tinha ido falecer lá nos portais da casa onde viviam. Por isso mesmo ia com pressa, ia em missão. Então o homem de sombrero, tomado de uma súbita claridade, havia retirado o chapéu da cabeça e, colocando-o no para-brisas da carrinha, gritou: Espera aí, homem, não andes mais! E com uma mão em frente e outra no ar, como os antigos sinaleiros, barrou ostensivamente a passagem, chamando alto pelo nome de uma pessoa: Flora! Oh, Flora! Vem cá! Ato contínuo, uma mulher apareceu a uma porta em robe branco de seda. A voz do homem sem chapéu tinha-se esganiçado. Você sabe quem ali vai? Deixando as abas do robe rojarem pelo pó, expectante, a mulher do robe começou a sair das imediações da porta. Imagina que vai ali a neta daquela pessoa que morreu sozinha e que não teve ninguém no enterro. A sogra do presidente da Câmara. Um momento, disse a mulher, dirigindo-se apressadamente para o terreirão, tomando a direção do Clio. Junto ao Clio, aí, a pessoa a quem chamavam Flora largou as abas da vestimenta e, apoiando as duas mãos no vidro, colou-se ao carro, rondando-o. Examinou de um lado e de outro. A sua destreza era imensa. Flora estava conferindo a coincidência e não lhe restavam dúvidas. Flora tinha a certeza e a certeza estava a pô-la possessa. Meu Deus, o que ali ia, o que ali estava, dizia batendo com as duas mãos no vidro, deixando a bainha do robe entranhar-se de pó castanho do chão, enquanto encadeava perguntas umas atrás das outras, como se as tivesse preparado. Abra o vidro, moça. É verdade que você a enterrou sozinha? Que as suas tias estão todas a passar férias no Japão? Abra lá para falarmos um bocado. Milene, trancada, não abriria. É verdade que a sua avó estava coberta de formigas? Se é verdade, não é nenhuma vergonha dizer. São tragédias que acontecem a todos nesta vida. Também os dois homens se tinham aproximado do Clio, como se já não interessasse para nada a pessoa de Antonino Mata. Por sua vez, o filho de Felícia tinha descido da carrinha cinzenta, decidido a impedir o que estava a acontecer. Vamos entender-nos, dizia Antonino. Por mim, só fui encarregado de entregá-la. Depois de entregar, vocês telefonam para a casa dela e ficam a saber como tudo se passou. Agora eu, que não tenho nada a ver com isso, estou cheio de pressa para devolver a moça que foi achada. Está tudo explicado? Flora apertou alguns folhos do Rob contra o peito e começou a rir. Telefonar para onde? Não precisa, moço. Já veio tudo na revista do comércio de ontem. Dizia lá, em letras deste tamanho, sogra do presidente da Câmara morre sozinha e vai a enterrar sem a presença da família. Disse Flora, batendo as mãos sobre o peito, de onde havia desaparecido a proteção dos folhos. O Rob, aberto para os lados, eu li com estes que Deus me deu. O que não sabia é que tinha sido em cima dos portais de vocês que isso tinha acontecido. E virando-se de novo para Milene, gritou: destranque-se, moça! Abra o vidro! Como se chama mesmo você? Marlene? Não, isso mesmo, Milene Leandro. Exato. Escreveram que foi você quem contou tudo. Está lá escrito, em letras mais pequenas: presidente da Câmara e sua família em viagem pelo Japão. Deixam enterrar parente próximo, sem assistência médica e sem família. O que está a escandalizar meio mundo. E diz que foi Milene Leandro, exatamente, quem declarou. Japão ou China, não sei bem, pois quem escreveu também não sabia. Diz lá mesmo que na Câmara também não sabiam. Ninguém sabia. Abra lá! Antonino encontrava-se rento ao vidro e não deixava Milene abri-lo. Era preciso arrancar. Mas aquela mulher mostrava-se tão entusiasmada pela coincidência que ele achou preferível dirigir-se aos homens, também eles colados ao carro. Compreendam, não se pode falar muito com a moça. Ela está em estado de choque. Tudo o que tenho a fazer é ir entregá-la. Os jornais são o que são, dizem muita mentira. Acho mesmo que não dizem outra coisa senão mentiras. Tudo o que lá se conta nunca é igual à realidade. Agora, fazem o favor de se tirar da frente? Ameaçou Antonino Mata, afastando aquelas pessoas com alguma brutalidade. E subindo à carrinha, depois de retirar o grande chapelão do para-brisas e atirá-lo ao dono, começou a avançar e logo a correr rapidamente pelo caminho de pó. Milene seguia atrás com os vidros fechados. Pelo retrovisor, ainda se podia ver que Flora ficava lá ao fundo, envolvida no vestuário branco, no meio daqueles dois homens e de mais alguns recém-chegados. Mas logo a poeira dos vidros e dos espelhos se cruzou com a poeira que se levantava à passagem dos carros. E meio minuto depois, tudo era poeira, tanto reflexos quanto a realidade. Então, o percurso até a Vila Regina seria curto. A carrinha cinzenta atravessou um atalho arenoso, onde o pó acalmava. Tomou uma estrada feita de curva e contracurva, renta à qual casinhotos e casinhas de cães se assemelhavam. Pias de água e pombais conviviam no lugar das bermas. Estaleiros encobriam telhados e caixas de papelão desfeitas serviam de passadeira entre caminhos e asfalto. E de súbito, sem aviso, entrava-se na estrada principal. Antonino fez sinal de mudança de direção com bastante antecedência. Parou, pôs a mão fora da janela e só depois de esperar algum tempo avançou pela estrada livre. Em seguida fizeram 1 quilómetro de estrada larga e entraram na zona do Hotel Miramar, um bloco perpendicular, aterrachado na terra como um farol de trânsito no meio das vias. Era ali. Virava-se à esquerda. Ele deu-lhe passagem e ela conduziu até à porta de casa. Na parede que separava as antigas vivendas do arruamento, alguém havia pintado, em letras tortas, quilómetro 44. Atrás da parede, coberta até ao meio por Hera e vinha virgem, que em alguns lugares ameaçava subir ao telhado, lia-se Vila Regina. Uma grande nogueira de folhas encaracoladas, saindo do meio de um tufo de verdura, subia à altura das telhas. Prenascentes vivendas dos anos 50, cobertas de marmorite, desbotavam-se. A poente, uma delas, fora meio demolida, para que o rio de asfalto passasse por perto, e os seus escombros, à luz da manhã, apresentavam a forma de um ferro de engomar esventrado. Era como se ainda não se tivesse saído do bairro dos espelhos, como se a substância fosse diferente, mas o território mental fosse igual. Mileno, porém, só pensava no facto de ter voltado para casa. Ao contrário da noite anterior, sentia-se bem por voltar. No meio das bermas secas, o verde do jardim, o seu microclima, parecia um paraíso. Fora ali, à sombra da nogueira, que no dia anterior, antes de sair para a praia pequena, ela tinha sido assaltada pela ideia de ir pesquisar a vereda para contar aos tios. Não tinha valido nada. Finalmente, agora, aquele rapaz, todo de preto, já podia partir. Ali estava ele, apeado, em frente da carrinha, a olhar para as horas. Ela mesma consultou o relógio. Eram 8:30. Ele nem tinha despendido muito tempo. Ao todo, ia perder uns 20 minutos, quando muito. Mas, em vez de abalar para onde devia, Antonino estava a caminhar na sua direção, pedindo-lhe que chamasse por alguém para poder entregá-la. De preferência um homem, um dos seus tios, disse ele. Continuavam parados diante do portão de Vila Regina. Em redor, tudo se encontrava como ela mesma havia deixado. O que queria dizer que, no interior da casa, não estava ninguém com quem ele pudesse falar. Mileny quis ser muito eficiente e muito rápida. Já bastava o que havia acontecido no bairro dos espelhos. Então disse: olhe, moço, ali dentro não está ninguém. Mas também antes não estava, e não fazia mal. Vá você andando à sua vida, que eu vou para a minha casa. Antonino impacientou-se. Como é que eu vou à minha vida se tenho de entregá-la? Virou as costas, como se precisasse virar para compreender a realidade. Quando a encarou de novo, parecia desesperado. Um renque de acácias da vivenda vizinha projetava uma sombra considerável pelo pavimento. Pondo a mão no boné, como quem acaba de tomar uma decisão ou de ser vencido pela decisão de um outro, disse-lhe em tom azedo: eu já suspeitava que você me viesse trazer a um sítio onde ninguém estivesse. Diga-me, onde estão os seus familiares, para eu a entregar? Mileny tinha começado a ficar preocupada com o rumo da conversa. Ainda pensou que, se de um salto entrasse em casa e se fechasse lá dentro, aquela situação ficaria resolvida, para bem dela e para bem daquele homem. Mas a voz dele era mais forte e prendia-a ao chão. Não está a compreender que preciso de entregá-la pessoa a pessoa, cara a cara? Sim, ela compreendia. E até não deixava de lhe ser agradável a ideia de chegar junto dos tios, acompanhada por alguém, sobretudo alguém que lhe havia dito que tudo aquilo só fora possível por ter ficado em estado de choque. E ela repetia mentalmente a expressão estado de choque, a rir para ele por agradecimento. Estava até a imaginar-se ali mesmo, dentro de Vila Regina, os tios a regressarem e ela a dizer-lhes: e eu, tios, em estado de choque total. Quanto àqueles dias horríveis, só me lembro do Totus Tuus, da Caixa das Almas e do Introibo ad Altarem Dei. Não me lembro de mais nada. Estava a imaginar agradecida àquele rapaz, para quem ria de contentamento, ainda que ele continuasse a responder-lhe daquela maneira rude. Respondia-lhe com os braços na cintura, o relógio no pulso esquerdo, as agulhas dos segundos a saltarem, todo ele à espera, como uma barra de ferro que tivesse resolvido não se mover do seu caminho. Sim, ela cedia. Achava que seria perder ainda mais tempo, mas cedia. Não iria pôr-se ali a gritar com aquele moço, não iria utilizar as palavras ordinárias que conhecia e que sabia usar bastante bem nos momentos em que a apoquentavam demais. Não seria o caso. Devia-lhe muito. Está de choque. Por isso cedia. Milene tinha dito: vamos então à casa da tia Gininha. Fica muito longe, na morada. Milene, a sentir que era bom que ele desistisse, para cada um ir à sua vida. Também a Antonino ainda lhe tinha passado pela cabeça largar a moça e partir. Com esse intento, ainda se dirigira para a carrinha cinzenta. Mas depois avistara a renta ao Clio, de cabelo molhado, a rir para ele. Tinha a cara lavada e um chapéu enfiado no braço, um saco pendurado ao pescoço, o pescoço estreito e os olhos dela a rirem para ele. Era aquela a moça que tinham achado. O que deveria fazer? Atrás da moça estavam todos os recados de Felícia Mata. És tu quem a vai levar, para explicares onde esteve a moça, como os Mata acolheram a moça e principalmente como os Mata não tiveram nada a ver com a tragédia de Dona Regina. E tudo mais. Então não podia recuar no propósito. Tinha entrado de novo na carrinha. Tinha gritado: vamos à casa dessa sua tia. Você disse Quinta da Amorada? Quinta da Amorada, certificou ela. Sei bem onde é. Posso ir na frente.